equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar você. Vai, vai, vai, vai. A família live do Super Lobão. Pressão aí, Mano Brown. Aí, Mano Brown, quem tá doido que se segure. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Do you wanna give bass, bass? Do you wanna give bass, bass, bass? Do